72 horas de proteção, porque tem dias tão puxados que parecem três. Gozano, jeito de garoto, cuidado de homem. A Energia 97 vai te levar pro navio temático mais desejado do Brasil. O navio do Energia na Veia. É o meu navio, seu vagabundo. Isso aqui tá bom demais, pô. Para concorrer, é muito fácil. Você deve entrar no ar durante o programa da nossa velhinha e dizer: eu quero viajar no navio da Veia. Fácil, extremamente fácil. No dia 31 de agosto, a Energia sorteará uma cabine dupla com varanda dentro do programa da Veia. Promoção: eu quero viajar no navio da Veia. Quero ver todo mundo ligando e concorrendo, hein? Apoio, promoção, Energia 97. Yeah, que legal! Right now, non-stop music. Energia 97. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Estádio 97, nova abertura, legal, bacana, parabéns pro pessoal aí da produção de energia. O estádio começando no oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol, beba com moderação. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, Estádio 97 aqui na Energia, sejam bem-vindos, boa tarde. Opa, oi. Olá. E aí, beleza? Olá, olá. Tá começando mais um programa, seja bem-vindo, né? Boa tarde, mano. Boa tarde, Sobrato, tudo bem? Beleza, opa, tudo jóia, é isso aí. E a galera pode assistir tá também bom, o Estádio 97 através da nossa página no Facebook, facebook.com/energia97fm, você assiste e comenta ali durante o programa, e também através do nosso site, 97fm.com.br, você tem as imagens aí do Estádio 97, você assiste e ouve, tá bom? Bora, né? Gente, cadê o velho? Ué, o velho. Como ele se atreve a não vir ao programa? Por um motivo de força maior, hein? O que seria o um motivo de força que maior? Isso, Ale. Seria a não, sequência porque... natural da vida? Não, o RG, tá louco. O RG tava surdo, não sei se você sabe. Que surdo? Eu chamava ele, ele não ouvia. Ah. Entendi. Oi? Ah, é. Caramba, eu achei que ele tivesse ido pro lugar mais longe. Muito bem, tá no ar, Estádio 97, sejam bem-vindos. E aí, seu Bento? Beleza aí, seu Bento? Boa tarde. Boa tarde, né? Bento. Boa tarde pra todo mundo. Pô, faz o bagulho boa direito tarde aí, hein, mano. Olha a responsabilidade, hein. É, mano, qual é que é, mano? Ó, aguenta aí, galera, que o Nariga deve ter chegado aqui, peraí. Ih, rapaz, qual é a pizza? Eu vou te falar uma coisa, esses dois devem fazer uma suruba no flat. Meu irmão atende ele de roupão agora. É. Você não reparou que ontem, na hora que eles estavam os dois, já tocou novamente. Tocou. Uma terceira pessoa chegou. Exatamente. Exatamente. E era. É, era vai saber, né? Acompanhantes, algo assim. Não, eu não tenho dúvida, entendeu? Que o senhor mano tira a camisinha com o pum. Isso aí eu não tenho dúvida. Que isso? O cara, você acha, Marcão? Peraí. Quem é o mano? Antes de mais nada, e ontem ele falou um montão de absurdo. Eu ouvi. Ô, mano, meu nome, meu nome não é osso pra andar na boca de cachorro, ai, hein? Ai, então, vamos lá. O senhor é o maior covarde que tem nessa rádio, porque quando o Romero estoura com o jogo, você geralmente estoura foge. Estoura com o jogo, ele estourou a virilha, foi o máximo do que ele campeonato estourou. Polonês, enfim. Mas enfim, eu, Domênico Gato, não sou conhecido aqui pelo xixi cruzado. Ai, diferente não, de um outro integrante. Essa piada aí já não vai, mas agora estamos na pomada. Não, vai. É, na pomada, mano. Que porra é essa aí de pomada? Ô, mano, você tá sabendo da pomada, eternamente. Não tá? pomada. Ah, que ele fez uma tatuagem aí. É. E aí pediu pro seu Bento massagear. Pô, é. Oh, que isso, mas, Ale. Passar só... creminho. Esse é o famoso Alexandre Oliveira. Ó, olha, que eu estranhei, hein? Só que eu passei, pedi pra ele passar uma pomada pra cicatrizar, ele passou KY, mas eu não sei se de repente é a nova estratégia. Mas, ó, posso falar? Que tatu... Que tatu... Beia. Não, não fala assim. O Vieira quem, mano? Você já viram um programa que tem na TV a cabo, que vão dois amigos, e um pra zoar o outro, faz uma tatuagem, encomenda pra um tatuador, uma tatuagem nas costas dos outros, na perna do outro, etc e tal. Mas a pessoa que recebe a tatuagem não sabe qual é a tatuagem que vai receber. Nossa! Aí eu falei, meu, e cada coisa que os caras tatuam no amigo... Aí você fala, mas como assim? Tem gente que se propõe a isso. É, se bem que a gente tem um amigo nosso aqui, que eu não vou falar o nome, Jimmy. Ele parece... É o locutor aqui da rádio. É, é, tava aqui agora antes. Ai, ai, ai. É. Ele parece um cheque devolvido, tá todo carimbado, né? Ah, esse devolvido tá. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Agora, carimbo pra boné. Eu só tenho que admitir, eu preciso pedir licença, Sombra, pra você, pros ouvintes maravilhosos, pra pedir desculpa pro seu Maurício Borges... Porque... Tá indo embora já de novo? Não, não, senhor. Porque eu tenho que admitir que o Romero arrebentou mesmo no último jogo, viu? Ah, é? Arrebentou... O último ele não jogou. Arrebentou a virilha. Foi mais uma contusão. Ele saiu machucado. Cada vez que eu vejo... machucado. É, e o senhor deveria colocar a mão na consciência, porque já que o senhor foi atleta e hoje é atleta barra treinador, o senhor sabe o quanto dói na vida de um craque se lesionar. Um craque. Então o senhor deveria rever o seu conceito, seu Alexandre Oliveira. Cada vez que eu vejo o Paraguai jogar bola, eu me convenço. Vi. Ele é mais grosso do que papel higiênico de rodoviária. Nossa senhora. Você pode falar o que você quiser, Alexandre. Você pode falar o que você quiser, mas o Romero está entre os principais jogadores do futebol brasileiro. O Romero é líder do campeonato. O Luan do Grêmio não é. Meu Deus. O Lucas Lima do Santos não é. Então dá uma chupada aí. Nossa. Dá uma chupada aí. Já que o Romero é o assunto, vamos falar do Corinthians. Vamos lá. Coringão. Ô, Bento, mais um então, vamos lá. O Diego é líder do Campeonato Brasileiro? O que é? O Diego é líder do Campeonato Brasileiro? Não. É, o Dudu é líder do Campeonato Brasileiro? Mas já foi. O Diego Souza é líder do Campeonato Brasileiro? É campeonato de ping-pong, é um contra um. Ah, tá. Beleza, então. O Romero é. Então dá uma chupada aí, Alexandre Oliveira. Agora virou tênis. Tênis ainda tem de dupla, né? Mas, ó, vamos lá, Bento. Patriotas, Coringão, deixa os antes de lado aí. Amanhã é o Patriotas em Itaquera. É, amanhã é um time bem diferente do que está acostumado a ver em campo. Por exemplo, o Casim vai ser titular, inclusive está dando entrevista coletiva. Ixi. Nesse instante. É, vai vir um time bem... É? Deve Giovanni Augusto, deve jogar. Talvez o Romero deve ser poupado, né, mano? Então, poupado? Amanhã, amanhã contra o Patriotas. O Romero aí tá machucado, né? Tá machucado. Ele tá com essa lesão aí. Ó, o Jadson... O Pablo, o Romero, quem mais? O Rodriguinho, o Maicon, enfim, uma série de jogadores do Corinthians aí. O Corinthians ele corre o risco de ficar sem 6 jogadores aí para essa partida diante do Patriotas. Mas, Domênico, independente de qualquer coisa, o Patriotas é um adversário fraco. Mas mesmo que haja talvez uma tragédia em Itaquera e o Corinthians seja eliminado da Copa Sul-Americana, pro Corinthians hoje é muito mais vantagem focar no Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians é um líder e tem aí uma vantagem boa para poder administrar, do que tentar abraçar duas competições e perder as duas. Foi o que aconteceu com o Corinthians também em 2015. Em 2015 o Corinthians abdicou da Copa do Brasil, tanto é que eu falei pro RG que o Corinthians perderia do Santos de propósito, ele achou que não, pro Corinthians focar no Campeonato Brasileiro. No término do ano todo mundo viu o que aconteceu. Você acha que não tem elenco pra isso, mano? Ou é uma opção do... É uma opção sua, quer dizer, uma ideia sua, uma opção do Carille, da direção, ou não tem elenco pra isso? Olha, dificilmente, Bento, quando você perde 6 jogadores do teu elenco, você consegue suprir a altura os 6 jogadores. Por exemplo, o Rodriguinho, se ele sai hoje do time do Corinthians, você não vai falar, vou centralizar o Jadson pra fazer às vezes do Rodriguinho e vou colocar, sei lá, o Marquinhos Gabriel aberto na direita. É quebra galho, mas não é o mesmo nível. É, você fala, pô, não jogo o Jadson, vou colocar o Giovanni Augusto. É quebra galho, não é o mesmo nível. Eu não jogo o Jô, entra o Casim. Então, entendeu? Tipo, se você pega, por exemplo, perdi 2 jogadores e coloquei 2 reservas, não perde muito contexto. Ali você fala, beleza, o entorno favorece. Agora, quando você saca 6 jogadores do time titular aí pra colocar 6 reservas, não tem jeito, o nível vai cair. Por mais que o Corinthians ele tenha jogadores de qualidade no time mesmo principal, quando você fala de elenco, a qualidade não é sempre a mesma. Em determinadas posições você consegue quebrar bem o galho. Por exemplo, o Pedro Henrique é um moleque que tem entrado aí, tem dado conta do recado. O Balbuena é um monstro, né, cara? O Pablo é outro. Mas o Pedro Henrique, quando tem entrado, não tem deixado a desejar. Mas tem outras funções aí. Por exemplo, num jogo Jô, o Casim não tá dando conta do recado, velho. Por exemplo, num jogo Guilherme Arana, o Moisés não dá conta do recado. Mas, vai, num jogo Fagner, quando o Carilli quer improvisar, ele coloca lá o Paulo Roberto na lateral, mas se é o Léo Príncipe, também tá bem abaixo do que o Fagner pode render. Mas é o que tem, mano. Não dá pra ficar chorando leite derramado, não. O Corinthians é líder até aqui com esse elenco e vai permanecer líder até o término do Campeonato Brasileiro com esse elenco também. Tá? Epa! E se, e se não der a Copa Sul-Americana, fazer o quê? Vai mas pra cima do brasileiro. O brasileiro é muito mais importante que a Sul-Americana. O Corinthians joga no brasileiro com quem? Flamengo agora. Eles pegam o Flamengo, domingo. Onde que é? Em casa. Itaquera. Aqui. Aí Itaquera? É. O que, que é um bom resultado pra você? Lógico, vitória é um bom, ótimo resultado, mas o empate é aceitável, mano? Depende do que vai acontecer na partida, Sombra. É, diante do que o Corinthians tem jogado hoje, o aproveitamento que o Corinthians tem em casa, a expectativa é de vitória sempre. Mas se empata pela gordura, com o Flamengo, sim, por né, exemplo, mano? Não, então, mas ô Domênico, se empata com o Flamengo, não dá pra chegar e falar que é uma porcaria. Porque não. Uma coisa é você empatar com o Avaí. Outra coisa é você empatar com o Atlético Paranaense. O Flamengo é um grande time. Sim, e tem gordura pra isso, né? Sim. E ontem o São Paulo ajudou com o irmão. Então, tem mais gordura ainda. É, claro. Não, a gordura aumentou. Ô Domênico, o que define o campeonato são os confrontos contra times pequenos, velho. Sempre falo isso e repito. Porque esses mas o Corinthians não perdeu em casa. Perdeu aí, alguns pontos Atlético contra, Paranaense. Né? Então, Atlético Paranaense é o típico jogo que você tem que buscar pontos fora. Então, o Corinthians ele empatou com o Atlético Paranaense em casa, mas venceu o Fluminense no Rio. Então, você inverteu meio que o prognóstico ali. Porque se você empata com o Fluminense no Rio, você não vai falar que é um resultado absurdo. Agora, empatar com o Atlético Paranaense em casa é. Ainda mais a condição que o Atlético Paranaense se encontra hoje no campeonato. O Atlético Paranaense está caindo pelas tabelas, tinha que ganhar e ganhar bem. Mas o Corinthians não conseguiu ganhar, mas conseguiu vencer o Fluminense. Boa. Agora contra o Flamengo, a vitória é extremamente importante, Domênico, porque o Flamengo é o único adversário que está brigando pelo título aí. Você acha? E ainda tem dois confrontos contra o Corinthians. Vai ser o Grêmio, mano. Porque, não, então, mas o Flamengo é o único adversário que está brigando com o Corinthians que ainda tem dois confrontos para poder tirar seis pontos do Corinthians. Pode tirar seis, entendi. O Grêmio já não tem mais essa condição, o Grêmio pode tirar três. Porque tem o confronto de volta em São Paulo. Verdade. Agora o Flamengo ele pode tirar seis. Então por isso que é importante o Corinthians não perder essa partida. E quanto que é a diferença do Flamengo pro Corinthians hoje? Hoje o Flamengo, Domênico, o Flamengo tá com 28, Corinthians mesmo tá com 40. Mesmo que tire seis, puta, fica ainda pontos, fica seis, né? Não é isso? Não, então, fica seis em aberto. Então, fica seis ainda. Assim, e o Grêmio tem nove, né? O Grêmio, se ganhar as duas, ficaria a três. O Grêmio recebe o Santos. Grêmio não, mas ô Sombra, eu vejo aqui o Santos, sinceramente, aí, sem sacanear o Vieira, mas eu vejo o Santos hoje muito mais concorrente do Corinthians no Campeonato Brasileiro do que o Grêmio. O Santos, você acha mais? Você tá louco. Sabe por quê? Sabe por quê? Tá mais que o Grêmio? O Grêmio já mostrou. Vou não, te falar por quê. Você bebeu um chá de marihuana forte agora. Vou te falar por quê. Eu não vejo vida longa pro Santos na Libertadores. Pro Grêmio eu vejo. Você tá capengando aí. Ah, só se for por desgaste, então. Então, mas é isso que eu tô falando, Sombra. O Renato Gaúcho, ele já deixou bem claro qual que é a prioridade dele. Tanto é que contra o Palmeiras, Domênico Gato, o Grêmio jogou com o time titular? Não, jogou com reserva, mas o Palmeiras também jogou. Sim, mas o Grêmio, quando precisou, ele poupou contra o Palmeiras, ele poupou contra o Sport. É, exato. Então, quando precisou, o Renato Gaúcho já deixou bem claro qual que é a competição que ele vai tirar os jogadores aí de campo. E é o Campeonato Brasileiro. O Grêmio, hoje, se a gente parar pra analisar, ele tem aí a Copa do Brasil em aberto e a Libertadores em aberto. São dois campeonatos que, teoricamente, são mais fáceis, pelo fato de ser Copa e ser aquele torneio curto, do que o Campeonato Brasileiro. E o Grêmio sabe que ele também não tem um elenco vasto de jogadores. O Renato Gaúcho, quando ele precisar poupar alguém, tá na cara que ele vai usar o Campeonato Brasileiro. O foco dele tá na Copa do Brasil, que ele já ganhou o primeiro jogo de 4 do Atlético Paranaense e já encaminhou a classificação para a próxima fase, e na Libertadores também. O Grêmio, querendo ou não, ele ainda tem essa ambição. E pela bola que tá jogando, pode sonhar. Por que não com a Libertadores, né? Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos aí. É isso aí. Você tá num chavão também, mano. Cena dos próximos capítulos. Benjamin, né? O Benjamin que fala isso. Isso é influência do Benjamin, hein? Não é influência do Benjamin. Caramba, eu já falei pra ele. Ele quer trabalhar, acho que na CBN, que ele tá de blazer igual ao Olímpico hoje. Brincadeira, né, cara? Você aí todo de chinelo, bermuda, né? Sunguinha. Tá de praia. Tá de camisetinha polo, calça jeans e sapatênis, velho. Sapatênis no teu rabo. Mó coxinha. Que isso? Eu não uso, velho. Nutelão, hein? Tá naquele estilo apresentador de TV, mano? Sim. Saiu de lá e vai direto. Sapatênis. Hoje eu vejo. Tô isso? Trabalhando, pô. Não, sapatênis eu não tô. Também tava. Não tá de sapatênis? Olha, eu vou tirar uma foto e vou mandar no grupo. Boa. Você tem alguma coisa contra o sapatênis? Eu tenho. É? Não gosta? Acho cafonérrimo, velho. É mesmo? Vou mandar pra vocês agora no grupo. É legal, aí vocês avaliam. E aí vocês colocam depois no site. Sapatênis é cafona. Não é, chique. Vou mandar o que é mais cafona, aí. Sapatênis ou croque? Você tá louco, né? Pra um adulto? É. Tá de brincadeira, sapatênis... Croque. Sapatênis é... Mas sapatênis tá ali, encostando na rabeira. Ah, sapatênis é chique. Olha, sapatênis... Sapatênis e uma bermuda jeans, tem que mandar prender um cidadão. E tudo isso papete, junto, né? De uma pochete, aí já foi. Aí é o Mota. Aí é o Mota, é verdade. Aí a gente tem... Junta tudo isso, temos um Mota. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Mas, ó, o Mota tá de férias, a gente promete não zoar ele na ausência. É mesmo? De novo? A gente promete não invocar o santo nome dele na ausência. Tá bom? Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Banco 24 horas, você não paga nada mais pra usar e tem sempre um pertinho de você. Bento! Porco. Opa, nós, Verdão. Palmeira. Fala do Verdão, seu Bento. Beleza, Dodô? Tamo aí, ó, né? Certo. O Palmeira que tá treinando lá no centro de treinamento do Atlético Mineiro. Certo. Né? Esteve lá 2 dias. Hoje tá aquele finalmente aquele rachão final antes de ir pra concentração, de ficar no quarto lá guardando o jogo. Lembrando que amanhã, ó, Mike, Luan, Juninho, Bruno Henrique e Daverson não vão poder jogar. Não vão poder jogar amanhã. O William também segue fora. Sim. Né? Então amanhã é a chance dele, né? Miguel Borja deve ser o titular amanhã no ataque. Nossa, a carinha de alegre do Domênico. Nossa, olha lá. Olha a carinha de alegre. Tá todo feliz ali, ó. Por que é feliz? Olha lá. Ué, abriu um sorriso. Não tem sorriso nenhum. O Borja pra mim é igual o Nadal. Que isso? Por que ali? Não que sabe isso? Jogar na grama. Putz. Nossa. Coitado. Pra você, ataque sensação do campeonato é Romero e Borja? Já pensou? Não, mas o Romero... Está de brincadeira. O Romero, pelo menos, é dedicado. O Borja, sabe o que ele parece? É. Aquele jogador dono de sauna. É. Sabe o dono de sauna? Por quê? Como assim, dono de sauna, porra? Que porra é essa? Ganha dinheiro com o suor dos outros. Eu quero ver, quando ele entrar no link ao vivo lá, no programa do rapaz, que ele vai falar. Ah, Borja, você é um grande jogador, tá vivendo um grande momento. Aqueles link ao vivo lá à tarde, quero ver. Link ao vivo surpresa. É, exatamente. Quero ver o que você vai falar pro cara, viu, senhor? É, Romero ou Borja? Borja. Não, o Romero, eu acho que o Romero jamais entraria no link ao vivo com o Alê. Se recusaria. É, por causa do Mano. O Alê fugiria, ele ia falar que ele tá com diarreia. Mas, ô, Mano, o que você foi foi uma campanha covarde, cruel contra o Alê. Chegou você a fica imagem. Disseminando uma ideia de que o Alê, na verdade, sobra. É contra o Romero. Porque o amigo chegou é uma imagem. Pessoal, chegou a imagem. Imagens? E eu acho que, olha, eu aqui olhando, é sapatênis. Isso não é sapatênis. Ou um tênis de muito mau gosto. Então, mas... É ou não é, gente? Então, não, você é da Puma, maravilhoso. Isso não é sapatênis, não. Não é sapatênis. Mas tem tudo pra ser. Vocês usam aquele tênis... É que você usa aquele tênis brega com amortecedor, entendeu? Mas... Aqui não, aqui é style. É um sapatênis de calça de crossfit. Style, calça Puma, de style. Mesmo, calça mas de crossfit. Eu uso porque eu não ganho dos parceiros que tem patrocínio, né? É um bamba cabeção. Um bamba cabeção. O dia que eu tiver um patrocínio, a hora que eu tiver um patrocínio, beleza. Corre atrás, Dodô, o que você quer que eu faça? Não corre atrás. O senhor não pode depreciar. Eu tô 6 anos com a Puma, velho. Mas não importa, e não é nem pro senhor falar. Mas olha, vocês estão... O programa não tá. O senhor que só tá denegrindo os tênis que a gente usa. Vocês estão, mas o programa não tá. Então vocês usam aí e não enche o saco com esse negócio mesmo. Chupa, Dodô. E em breve o pessoal da Adidas vai me patrocinar. Tudo bem, patrocine vocês, mas na hora que patrocinar o programa, porra, a gente fala de todos eles, né? Fala aí, seu Bento. Não, isso aí. O Palmeiras, então, amanhã vai com o que tem de melhor, né? Poupou no final de semana. Ah. Deve ter amanhã o Roger Guedes, sim. O Dudu, Borja no Guerra. Ataque, Jailson no gol. É isso aí, o Palmeiras. Amanhã. O Palmeiras precisa vencer o jogo. Pra vencer. O empate praticamente é do Cruzeiro, né? A não ser que aconteça, mano. Um 3x3 de novo, né? Que aí vai pra pênalti, mas... ou um 4x4, que eu acho que é quase que improvável, né? E é isso aí. Amanhã é o jogo? Amanhã. Opa, amanhã é joguinho bom pra assistir. Vambora, amanhã. Né? Pra curtir o nervosismo é dos nós. Outros. Aí é. Tá com medinho, Dodô? Tá. Não, por que tá medinho? Com medinho? Medinho do quê? Tá. Que medinho? Por que medinho? Chamou pra dançar. Por que medinho? Medrozinho? Por que medinho? Tô vendo na tua face. Nossa. Você tá louco? Que isso, Penedo de Cruzeiro? Mó freguês do Verdão? É? Tá louco? Olha aí o Copa do Brasil que nós ganhamos há 2 anos atrás, aí que foi 2015. Vai ganhar do seu Cruzeiro, olha. Arrancamos o seu Cruzeiro. E aquela vez que vocês ganharam com o gol do Oséias? E ganhamos uma Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, uma final. Gol do Oséias. Tudo bem que perdemos uma, mas ganhamos outra. Você tava lá, seu Bento. Oséias, um gol. Você tava torcendo pra ele, seu Bento. Um gol quase que não tinha ângulo pra fazer, ele meteu aquele gol lá. Eu acompanho a brilhante carreira do Dodô. Mané Cruzeiro. Há muito tempo. Sim. Primeira vez que eu ouço ele gaguejando no ar. Sou prova, então. Prova. Isso mostra que ele tá com um pouquinho de medo. Prova. Som oral. É, eu acho que é por aí. Que maldade. Olha. E aí, seu Bento? Oh, é isso? Morreu? Não tem mais nada? Palmeiras, é só isso? Acabou, nós estamos tranquilo. Vamos lá, é isso aí. Vamos lá, que o domínio. Vamos lá, Benjamin. Você de croque tudo falando agora do extra, Benjamin. Croque, velho. Croque. Olha aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês. Que é o seguinte: confira o Festival de Limpeza e Organização do Extra. Muita economia pra você deixar tudo arrumadinho e brilhando na sua casa. E tem produtos de limpeza com 15% de desconto, pagando com os cartões Extra. Confira as condições e aproveite. Detergente líquido IP Clear com 6 unidades. Leve 3 por apenas R$ 5,76 cada pacote. Limpador perfumado Veja, várias fragrâncias, 2 litros. Leve 3 por apenas R$ 8,87 cada. Desinfetante Qualitá, várias fragrâncias, 2 litros. Leve 3 por apenas R$ 4,46 cada. Caixa organizadora várias cores, 60 litros, por apenas R$ 29,90. E mais, pagando com os cartões Extra, tem a 15% de desconto. É isso aí, você merece. Extra Economia! Chuck! É isso aí! Sérgio Malandro! Já tá aqui. É isso mesmo. Já tá aqui, né, seu Bento? Tá, tô chegando. Então aqui, vamos lá, continuando com as manchetes, seu Bento. Vamos chama lá, aí, Bento. Deixa eu ver aqui, Santos, né? Let's go! Vamos lá, o Peixe que vai enfrentar o Flamengo vai ter que subir o morro, hein? Vai ter que subir o morro amanhã, tomou 2x0 lá na Ilha do Urubu. Amanhã às 9h45. Parece tropa de elite, vai subir o morro. É, vai ter que subir o morro. Vai pegar, né, o baiano. É, né? Mais ou menos. Fatiou. É. Que nem você aí, mano. É, 21h45. Você sobe o morro pra pegar o baiano toda vez. Exato. E olha só, quem deve voltar num joguinho bacana, quase pra não correr nada, é o Ricardo Oliveira. Deve voltar amanhã. É, o Vitor Ferraz e o Ricardo Oliveira devem estar em campo amanhã contra o Flamengo. Ele ficou um bom tempo fora, pegou. Teve tudo também, teve pneumonia, teve tudo, Ricardo. Parece Oliveira. Aquela música do Titãs, o pulso ainda pulsa. Exatamente. É. Chegou a descer ou não? Não sei. A cachumba? Não. Que isso. Essa música, o pulso ainda pulsa, o Ale, foi feita pro RG. Por quê? É verdade. É. É que a RG superou em 2 doenças a música. E olha, e dizem que vem aí a parte 2 da música. Ele que tá escrevendo. Que não cabia tudo numa música só. É, pro RG, só que eles estão esperando aquele apogeu, né? É, só que pro RG tá o pulso pulsava, né? Não pulsa mais. O pulso isso, não pulsa, gente, mais. Mas é isso aí, amanhã, 21h45, em Vila. Mas em Vila. Já foi, né, ô Bento? Ah, eu acho que morreu. Já acho, Marcão. Tá morto, acho, hein? Quem, ó, eu aconselho aí. Difícil também, cara. Eu aconselho os torcedores do Santos ir lá pra reconhecer o corpo, velho. Nossa. E, ali já era. Aliás, essa é uma semana de grandes jogos, hein? Santos e Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Muito bom. Aí no fim de semana, já tivemos aí São Paulo e Grêmio. Aí no fim de semana, tudo bem, campeonatos distintos, mas aí no fim de semana você vai ter Grêmio e Santos, você vai ter Corinthians e Flamengo. Ó, jogão. Jogos muito bons. Cogitaram esse jogo de fazer no Pacaembu um tempo atrás, mas depois que virou 2x0, os caras falaram, saber, vamos ficar mesmo lá na Vila. Mas se faz no Pacaembu, o Santos, acho eu. Tem renda, né? Você teria até mais chance, porque teriam 30 mil santistas torcendo pelo Santos. Lá na Vila, o Santos não tem mais nem lotado a Vila, gente. Não. É incrível isso, o Santos lotava a Vila. Hoje o Santos não lota mais a Vila, não dá pra entender. Não lota. Não vejo explicação pra isso. O que é? Encher o saco do povo? Não, não dá pra entender. Mas faz tempo, né, Sombra? Faz tempo que o Santos ele já tá. Faz tempo que o Santos já tá nessa toada aí de jogar pra 5 mil, 6 mil lá na Vila. É, quando começa a acontecer isso daí, o que, que você tem que fazer? Tirar o time de lá. Exato. Não sei por que a diretoria do Santos tem essa maldita mania de querer sempre mandar jogos na Vila. Por mais que você tenha os sócios, aí você tem que respeitar os sócios. Por mais que a Vila seja o estádio do Santos, etc e tal. A maior parte da torcida do Santos tá na capital, velho. Como diria aquele que o Santos adora usar. Não, mas ele tem os associados lá, o sócio rei, tem os caras, os donos da cativa. Mas você tem que ir onde o povo tá, velho. Você quer apostar que tem mais sócio e dono de cativa em São Paulo do que em Santos? Ah, não tenha dúvida. E o mano, né, mano, você fez uma conta ontem, né, mano? Que pra pegar a renda do que o Santos arrecadou no jogo do Pacaembu contra o Bahia, nas 11 horas da manhã, o Santos precisa jogar 6 vezes na Vila, mano. Seis vezes na Vila. Olha aí, cara. Tem que olhar você falou mesmo. O lado do negócio isso também, né, mano? Isso é um problema pro Santos lá. Porque tem muito mesmo camarote, vários camarotes são vendidos ali. Inclusive tem o camarote do Pelé, camarote de sei quem, não sei quem. Camarote do Pelé é uma cortesia pro Pelé. Não é vendido. Eu dei um exemplo, né, Sombra? Mas é verdade mesmo. O Santos. Camarote do quiosque 12. Vamos ver que a Vila é do Pelé. Como é que faz no caso desse? Quem vota no presidente tá lá com aquela cadeirinha lá na Vila. Por isso que eles ficam. Ah, entendi. E também tem jogador que não gosta de vir para São Paulo. Porque daí acabou o jogo, os caras já estão ali, já tem a folga no dia seguinte. Mas é esse tipo de pressão que eles sofrem. Para fazer como que é lá que você fala? Gelinho vioral, né? Gelinho vioral. O isotônico de cevada. Então. Pra mais na praia, né, Ale? Aí o cara tem que vir aqui, pegar, descer uma horinha para descer. É. Aí ele já vai pro Guarujá ali do lado, né? Já fica. Faz ali, aquela festa. Já bate uma virilha bonita. Bate uma virilha. Boa. Tem batido muito a virilha, Ale? Ah, eu sou casado, né? E eu tenho um lema então, já aposentou. Que há algum tempo eu já tô você seguindo. Que você eu não... faz uma... Você consegue. Você não quer o lema, Ale? Status, eu não faço amor com ninguém da minha família. Mãe, esposa, filha, irmã. Eu tenho esse respeito. Eu não sou homem de bem, né? Ser solteiro devia ser legal, hein? Você ficar solteiro. Xoxoteiro? Eu gostava um pouco, viu? Mas. É. Quanto tempo já que você tá fora de combate? Ah, já tem aí um. Fora de combate? 7 anos, viu? 7 anos já? Eu tô parado. É. Yeah. Mas parado que saci de patinete. Mas nem, tipo, aquela seleção de master que tinha, nem isso mais? Não tô mais batendo. Mas vamos combinar uma coisa aqui nessa mesa, aqui os únicos que estão aqui é o seu Bento e o Marcão. É. O resto aqui, ó. Aliás, parceiro são bem, o seu Bento, você ganhou vida, hein? Ganhou vida, tá vendo? Aquelas coisas, você tava quase indo lá. Que tava bom que foi, né? Já. Olha, acho que a coragem que eu tive, poucos tiveram na vida. É? Não, já tinha, olha, já tinha colocado a fitinha no pé. Mas deixando claro que não foi nada, nada contra a pessoa, mas foi uma vontade mesmo pessoal de não ter e ter pulado fora. Mas eu também não posso reclamar, viu, Sombra? É. Eu casei num regime bacana aí. Qual que é esse regime? É o semiaberto. Não posso trabalhar de dia. Mas olha, o pior é que você mesmo. É mesmo assim. O pessoal tá zoando. Esse come na mão, que é uma coisa. Pera aí, olha lá o cara falando do Rio de Janeiro. O Ale é o mandado. Olha quem Ale tá dominado. Falando. Olha quem tá falando, mas é que o Ale. Assim, o problema do cara é que o Mano não tem histórico. Né? O Ale deve ter deve ter aquele. O Ale da maldade. O Mano é um homem bom. A caixa preta. O Mano tem cara de menino meio. É um cara bom. A Thaís jamais vai desconfiar de qualquer coisa. Não, mas lá tem um toque de recolher pro meu irmão. 8h30 da noite tem que estar dentro de casa. Aê, Corinho. O seu toque de recolher. É o Corinho. O seu toque de recolher é a saroba pra dentro. Ô, juiz. Fala assim, teu irmão, rapaz. Como que você vai zoar assim, seu irmão? Ô, mano. Sangue do mas teu sangue. Mas ele choca a cenoura, ué. É a opção dele. Choca a cenoura. Apesar dessa agressão gratuita, eu só tenho uma coisa pra te falar. Eu te amo, velho. Aê! Que bonitinho. A família se amando. Que meigo. Nossa, que meigo isso. Ô, Marcão. De quem que você já Marcão, você não viu? Do cabeção. Ô, Marcão. Oi. Você não viu a cara do teu irmão aqui, velho? Ele ficou vermelhinho. Tá chorando. Ele sensibilizou, velho. Marcão também tá lá. Ainda eu vou gravar. Ô, Bento. Ainda eu vou gravar nosso encontro de família quando eu levanto na mesa do nada e vou lá e dou um abraço e um beijo na bochecha dele. Não, me impagável, isso deve ser impagável. Sensacional. Peraí, o bochechinha oleosa fica desconcertado. Bochechinha oleosa fica. Eu dou bem na pintinha dele. Na pintinha. Ali é o talismã. Ele adora, né? Deixa eu mostrar onde você pode dar um beijo. Na pontinha da onde? Não, vocês são irmãos. Fala da pontinha da onde você vai dar o beijo. Não, o Ale já ensinou. Não existe sexo na família. Não, só entre pessoas da família. Não tem mais, né? Não, quem tá aí, ó? Sensacional. Olha, tricolor. Tricolor. Tricolor. Vamos lá. Tricolor. Bora, bem. Vamos lá. O Tricolor ontem empatou, né? O Tricolor conseguiu empatar ontem. Jogo difícil, conseguiu. E o cara que fez o gol, o Lucas Fernandes, que azar, rapaz. Tava voltando bem. Sentiu um estiramento na coxa. Vai desfarcar aí o São Paulo nas próximas rodadas. E olha, quem pode fazer sua estreia no sábado, tá voando, é o Hernanes. Pode fazer sua estreia no sábado. Tá bem, Hernanes? Tá bem. Eu não tava jogando também, não machucou, então tá tranquilão. E ontem conseguiu segurar o Grêmio. Você estava lá, né, Marcão? Sim, tava lá, o Pagano. Inclusive, queria parabenizar aí, ó, a atuação do Renan Ribeiro, que ontem pegou demais. O Dorival Júnior, que foi, né, mano, logo no intervalo do jogo, o São Paulo fez um primeiro tempo ruim, mas o Dorival Júnior teve ousadia pra tentar ganhar o jogo. Logo no intervalo já sacou logo lá o Jusilei e o Jonathan Gomes, meteu o Cícero, que tem uma chegada mais forte que o Jusilei, na frente, e meteu o Lucas Fernandes, que o moleque tava voando também, infelizmente se machucou. E quando o São Paulo empatou o jogo, ele não teve medo de ganhar, cara. Ele foi lá, sacou o Bruno, meteu o Gilberto lá, puxou o Marcinho pra lateral e falou, vambora, mano. E essa hora o Vieira escorria pelas pernas. Não, ó, eu vou falar uma coisa. Eu tô bem triste mesmo. No fim do jogo, eu vou te falar, o São Paulo sofreu muito ontem. Certeza. São Paulo sofreu muito com o Grêmio, que tá em outro estágio. Tá em outro estágio. Sofreu demais com... Mas vou te falar uma coisa. No final do jogo, o gremista sofreu pelo jogo inteiro de São Paulo. Foi mesmo. Fala a verdade. Não passava uma agulha. E aliás, o São Paulo tinha que fazer uma representação contra a CBF pra não colocar mais esse juizinho gaúcho, esse tal de Ricardo. Nossa. Gaúcho, o cara comemorou, é corintiano. Ele é mineiro, Marcão. Ele é mineiro, né? Ele apita pela Federação Mineira de Futebol, mas ele tem um jeitinho gaúcho, velho. Não. Marcão e Sombra. O Renan Ribeiro ontem. Quero uma opinião de vocês sobre o gol. Uns falam que ele falhou. Não sei, o cara pulou pra um lado, a bola veio no outro. Mas é que o moleque bateu no contrapé. Eu acho que, cara, não falhou, não, seu bem. Não vou dizer pra você que foi frango. Assim, eu acho que a maior falha ali foi o Arboleda, que deveria acompanhar a corrida. É. Deu o cara bote ali mais também, né? Então, mas o Arboleda, eu acho, ele deveria correr em paralelo. Mas ele decidiu pelo carrinho e levou a pior. Você vai pro carrinho, o carrinho é pra você ganhar. Carrinho, você não pode perder. Ou então que desse no meio do cara, né, Sombra? Parava a jogada. Ele parava a jogada. É. Mas tudo bem, isso aí, gente, não foi uma coisa do outro mundo, etc e tal. Foi, teve uma falha e tal, né? Mas de uma forma geral, o Arboleda foi um jogador firme. Assim como o resto da defesa do São Paulo. Embora o Grêmio tenha sido muito melhor que o do São Paulo. Gente, é outro estágio. É um time que sabia o que fazer com a bola. E um time como se defender quando era atacado. A gente já estava conversando, né, Sombra, fora do ar, você até comentou. Não lembro disso. É, você falou assim, sim. Eu não lembro. O Grêmio falando com qualquer um também, hein, o Sombra. Grêmio só... O Grêmio toca a bola sabendo onde estão os caras, meu. O São Paulo tinha que armar a jogada, né? São Paulo é o seguinte, ali, os caras, cara, como não tem entrosamento, os caras ficam procurando. E agora, vou tocar pra quem? E quando eu tocar pra ele, qual é a movimentação? Você entendeu? Pra ataque. Então é tudo mais lento, é outro estágio de time. Eu acho que o São Paulo, como disse o Dorival, amanhã ele pode chegar a jogar no mesmo nível. Mas muito amanhã, mas nem a médio prazo vai chegar. E o São Paulo agora é o seguinte, São Paulo foi raçudo demais. Foi. Raçudo demais, o time inteiro. Porra, e o Gilberto, quando entrou, meu, teve um lance ali que eu falei, pô, o cara... escanteio. Não, o cara saiu cavocando a grama e fazia, parecia um monstro, né? Ah, mas é isso que o São Paulo precisa nessa fase, né, Sombra? Se não dá pra ganhar na técnica, vai na raça, vai na garra. É, numa situação dessa, né, Marcão? E o maior público do campeonato. É isso que eu ia falar. Segundo maior. Não, pagante? É, o primeiro. Pagante? De vocês vai meia dúzia lá. Foi 54 mil Grêmio e Corinthians. E o segundo, mas pagando? É que o Grêmio tem aquela. Vocês têm lá o vale idoso, vale qualquer coisa. O cara paga mensalidade e entra com a carteirinha, né? Bom, mas ó, parabéns à torcida. Parabéns à torcida do São Porque Paulo. Porque a garra dos jogadores e. Não, mas pagante é o do São Paulo, viu, Vieira? Chupa, Vieira. Pode dá uma ser, chupada, sim. Então. O público pagante, o maior do ano é o do brasileiro, é o do São Paulo. É, mas se vocês forem avaliar público, o pagante, público, você tem que analisar a renda também. Público tá presente. Foi o do Grêmio, o pagante ou o de São Paulo? Não, mas é público, quando a gente fala público, agora, você tem que pegar uma todo coisa. Mundo que tava dentro do estádio. É, mas o nosso foi pagante. O público é o que vale, é o que paga. Não, eu vou pegar aqui, já que vocês estão falando então em termos de lucro dentro do jogo, eu vou pegar aqui quanto que deu a arrecadação daquele jogo do Grêmio. Foi o Grêmio e Corinthians, não foi? Agora, ô Benjamin, mano, por que chama tanta atenção? De olha, ontem deu 51 mil torcedores lá pagando numa segunda-feira à noite para um time que tá no Z4. E tem tido muito público nos jogos do São Paulo. E só do São Paulino ir no jogo, por que que tem tanto torcedor adversário que fica incomodado com isso? Eu não entendo. Não, porque agora acabou a piada. Eu não entendo. Na minha timeline, o que tem de torcedor que chegava e ficava falando, né? Não, mas antes era assim, só lota na boa. Agora lota só no... E fica falando, não, porque tem ingresso de R$5. E criam mitos que não são verdadeiros. Então, mas o que, que acontece, Sombra? Agora, os gambazinhos aí não podem... O que, que as pessoas se incomodam? Os gambazinhos não podem mais falar... Que agora é torcida modinha. Fecha, Bambi. Por que os torcedores dos outros times, alguns, ficam tão incomodados da torcida do São Paulo ir em grande número ao Morumbi? Eu queria entender o que incomoda. Porque acabou agora a torcida modinha. Acabou agora o jargão. Eu te mostro muita gente incomodada. Muita. Mas aí que tá, Sombra. Você pegar um jogo pontual e falar, foi um jogo que levou 50 mil e etc e tal... para que a torcida ela perca esse rótulo, tem que ser uma torcida presente. E eu não tô aqui atacando a torcida do São Veja Paulo. Veja os outros anos. Oh, mano, peraí. Não, então, mas é que tá. Sombra, o São Paulo, nos outros anos, quando teve aí o Morumbi lotado, foi aquele negócio do marketing do drama. Ah, o São Paulo tá pra cair, chegou o Murici, vamos tentar levantar, vamos tentar tirar o São Paulo de lá. Mas a torcida do São Paulo, você propriamente disse já inúmeras vezes dentro do programa que a torcida do São Paulo não tem a característica de acompanhar o time. Mas isso no passado. Mas isso eu falei que era uma torcida que tinha um perfil diferente. Há muito tempo que a torcida do São Paulo vem frequentando o Morumbi em grande número. Eu só queria entender o seguinte, quando eu falo que a torcida do São Paulo frequenta o Morumbi em grande número, eu tô falando de Palmeiras e Corinthians? Eu não tô. Eu tô falando da torcida do São Paulo. Agora, por que que tem torcedor do Palmeiras e do Corinthians fica tão incomodado porque a gente diz que a torcida do São Paulo hoje é uma torcida que frequenta muito mais o estádio do que frequentava antes? Eu queria entender, o que que incomoda? Eu não tô falando da renda do Palmeiras. Mas quem tá incomodado? Você quer cópias? Você quer várias cópias? De quem? Torcida, torcedor. Torcedor. O que se incomoda tanto? Esse é um programa de torcedor? Você é torcedor? Assim, eu sou torcedor. Não, mas torcedor sempre assim, que o time dele sempre é o melhor, é sempre assim. Mas é um bocó. É um bocó. É questão de ser bocó. Sombra, você com 1000 anos de rádio, velho. Não é questão de ser bocó. Você tá incomodando essa situação. Não é isso. Mas, gente, me incomoda numas. Você entendeu? Como é um programa de torcedor, eu tô retratando. O acontecimento. Que tem nego que é mané e nego fica nervoso. Incomodada ficava sua avó. Hoje e nego fica nervoso com isso. Mas Alguma vez eu fiquei incomodado se o Flamengo, se o Corinthians... O Corinthians sempre lotou um monte de vezes estádio. Você acha que eu fico incomodado se o Corinthians lota estádio? Eu não fico nem preocupado. Sorte dos caras. Ó, Sombra, o público ontem foi 51.511, né? 51.511. E a renda foi 1.367.000, né? Sim. E no jogo do Grêmio, que a gente tava comentando, o Grêmio-Corinthians, o público foi 54.022 e a renda foi 2.093.000. Parecido aí. Então, mas aí eu peguei aqui os dados aqui, Vieira, também da renda líquida. A renda líquida aqui do São Paulo... A arrecadação bruta foi 1.367.000. Isso. A renda líquida foi 989.000. Muito próximo de 1 milhão. Uhum. O jogo do Grêmio, ele teve uma renda bruta aí de 2.093.000 e uma renda líquida de 1.759.000. Ou seja, o Grêmio proporcionalmente estava com o mesmo público aí, o que difere aqui deve ser 1.000 ou 2.000 torcedores a mais. Mas o ticket médio do jogo do Grêmio era muito mais alto. Tanto que a renda líquida pro Grêmio aqui ficou em 1.759.000. Isso. Só que alguns anos atrás, quando o São Paulo tava disputando semifinal de Libertadores ou tava ganhando o Campeonato Brasileiro, aí esse mesmo mané que tá no Rio de Janeiro, esse mesmo que atende pela alcunha de mano, ficava reclamando. Ele reclamava porque o São Paulo colocava o ingresso a 100 conto. Falava que absurdo o São Paulo cobrar R$100 o ingresso na arquibancada. Quando o São Paulo estava disputando títulos, falava que era um absurdo. Agora, meu amigo, você é o seguinte: você tá lá no Z4. É oferta e procura, bicho. Você precisa do torcedor, você baixa o preço. Se amanhã o São Paulo estiver disputando... Se amanhã o São Paulo estiver aí no G4 e não no Z4, você pode ter certeza que o ingresso vai ser muito mais caro. É óbvio. Então Recapitulando o que eu disse. Eu fui contrário naquela oportunidade à diretora de São Paulo sobre o preço dos ingressos. E, de fato, sou até hoje. Porque você tem que cobrar mais, Sombra, do torcedor que pode pagar mais. Aquela época lá, o São Paulo cobrava 120 pau uma arquibancada. Na Arena do Grêmio, uma arquibancada não custa 120.000. Se você pegar as rendas do Corinthians... Quem falou alguma coisa? R$120, né? É. R$120, né? Ah. É verdade, desculpe. É, se você pegar a renda do Corinthians, sombrar todo o jogo, gira muito próximo também de 2 milhões de arrecadação. Aí a renda líquida é... Mas óbvio, é diferente, você está falando de um clube que vem sendo... Você está falando de um clube que vem disputando o título toda hora. Sombrar, pode ser final de Libertadores. A diretoria do Corinthians jamais cobraria uma arquibancada a R$120. O quê? Se cobrar 400, 500, 600 pau, não cobra. Não cobra. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. A diretoria do Corinthians jamais cobrou. Eu fui, velho, no Corinthians e Boca, na Libertadores, aqui o jogo do Pacaembu. A arquibancada não custava 100 pau, velho. Olha, mano. Olha, Sobrar, existe um plano, quando o time existe um plano tá... do fiel torcedor. Domênico, não tem essa. A diretoria do Corinthians, ela cobrar 600 pau na área VIP lá no Oeste, mas arquibancada preserva-se o valor de face do ingresso, que é de R$50. E se você compra o pacote lá, que você tem prioridade e tudo mais, você tem descontos progressivos. Você tem descontos progressivos. Eu, na final da Libertadores, pra você ter uma ideia, Domênico, eu paguei, acho que foi uns 200 pau o ingresso do que eu comprei, porque eu sentei na arquibancada laranja do Pacaembu. E aquela arquibancada, não é uma arquibancada, porque é uma numerada descoberta, que eles chamavam. É aquela lá que aparece na frente da televisão, aquela câmera central da televisão pegava aquele setor. Eu paguei, acho que foi 200 e poucos reais. Mas a arquibancada não custava isso. Não custava, e não pode custar. Você não pode cobrar do torcedor que menos tem um ingresso tão caro assim. E a diretoria de São Paulo, naquela oportunidade, cobrando 120 pau arquibancada, ela esfola o torcedor. Bom, o mesmo torcedor que ontem encheu o Morumbi pra ajudar o clube. O negócio é o seguinte... Ó, agora eu fui bem, agora defendi o povo, hein? Foi bem uma porra nenhuma. uma bigorna que foi bem. O negócio é o seguinte, agora cheio de torcedor, entendendo da planilha financeira do clube do outro. Você entendeu? Agora é mania de nego dizer, não, porque tem que cobrar mais, tem que cobrar menos. Quem sabe quem tem que cobrar e o torcedor tem que pagar é o torcedor do seu time. É isso aí. Eu só não entendo assim, cada um faz o seu, bicho. Cada um faz o seu, não enche o saco cada um. Aí, se o São Paulo cobra 100, cobra 200. E é isso, cara. Não, mas você agora tem patrulha de torcida. É brincadeira. Sabe o que acontece? Agora os caras não podem mais falar que é torcida modinha, que só vai na boa. É a mesma coisa, por exemplo, quando o Palmeiras ganhou o Mundial, né? Vai ter que parar de zoar, mano. Não, o Palmeiras já ganhou. Ah, olha, da porrada do Domênico. Não, eu entendo. O Marcão é um cara... Né? Não é deitada. O Marcão é um cara mais novo. Mas você deita nele? Posso falar, não? Não, tudo bem, desculpa. Se eu puder falar, não. Não, porque às vezes não dá pra falar aqui, né? O cara dá deitada em você, você fica bravo comigo. Posso falar? Posso ou não? Pode, mas ele deitou, Não, a questão é que você também às vezes é bobinho e não entende. Vamos lá, passar a coisa. Te defender, o Marcão deita em você. Quero dizer assim, o Marcão é um cara novo, né? Talvez ele precise estudar um pouco mais sobre futebol, sobre história de futebol, coisa que ele não entende. É juvenil. Não entende. É, sim, senhor, não entende. Você tá louco, Domingo. Ok, você vai falar que o Palmeiras não ganhou, então, em 51. Falando que você o Marcão é um cara que entende pra cacete. Você é um cara que estudou e pode ler, sabe ler. Talvez, se você conseguir ler, você vai saber o que eu tô falando. Ah, tem fontes aí que eu não boto muita fé, não. Agora, eu aprendo história através das fontes e tem fonte que eu não boto muita fé, não. Ô, Dodô, você sabia que, por exemplo, e eu retruco a pergunta pro Marcão, porque já que ele não entende de história, você sabe que o teu time quebrou ou não? Meu time nunca quebrou. Meu time nunca quebrou, amigão. E aí? Mas enfim, o meu time nunca quebrou desde a fundação. Estamos falando de mundial, não. Vocês não sabem nem o dia que vocês nasceram, filho. Pronto, tá bom, papinho. Você desestabilizou o Domênico Gato. Não, eu acabei com você. Você tirou, você desestabilizou. Os caras não sabem, Vieira. Os caras não sabem qual é o dia de nascimento dos caras, velho. Boa, Dodô. Pronto. Você se juvenil deitar em você, não. É assim que funciona. Você quer saber da Fundação de São Paulo? Você entrando lá no site, tem. Não sei. Você não sabe? Não sei, vocês têm que saber qual que é. 25 de janeiro de 1930. Certeza? Não foi o dia que 35 vocês comemoram? Mudou. Ah, mudou? Mudou porque essa porque foi... tinha quebrado, né? Não. Então, é a primeira vez que quebrou. Refundado. Tá vendo só? Não. Em 30 quebrou. E aí os caras tiveram que... 33, sei lá. Em 35 você refundou. Quer... Como que você quer saber mais da minha história do meu clube se você não permite que as pessoas saibam mais da história do seu clube? Se eu falei que quebrou é porque eu sei. Sabe nada, Domênico. É, sei. Quebrou. Você sabe que você comeu no almoço, Domênico. Para. Sei, comi hoje risoto com frango. Domênico. Um risotinho de alho poró, legal. O Domênico, sabe que come na hora do almoço, gente. Sei, sim, senhor. Tá louco. E posso mandar história se vocês quiserem no grupo. Quem escreveu foi a Leila ou Paulo Nobre? Não, não, não, eu mando pra vocês, peraí, eu vou mandar. História escrita pelo Paulo Nobre. A história, não, não tem Paulo Nobre, você vai ver a fonte qual que vai ser, eu vou mandar pra vocês. Vou mandar no grupo. Aí vocês... O William vocês Bonner. Vão, não, não é o William Bonner. William Bonner, vocês vão ler um que pouquinho, sempre vão Palmeiras. Aprender um pouco. Vão aprender um pouco do que foi. Palmeiras sempre, essas coisas. Não fica chateado que eu falei que vocês quebraram, vai. E não fica chateado que vocês não têm título de Mundial. Barricas, tudo. Não fica chateado. Não fica chateado que vocês não têm Mundial. Tem, eu só vou mandar a história pra vocês. Então, o Palmeiras não tem Mundial. Não tô mentindo, não tô mentindo, tô falando a verdade. O Sérgio Malandro vai até se assustar com vocês aí, pô. Mas, ô Sombra. Oi. Só pra passar um último dado aqui. É, a gente tá falando de torcida aí. O São Paulo, ele não tem uma média de público ruim no Campeonato Brasileiro, não, hein? Ah, é? Eu fui você tá brincando. Não, pra você ter uma ideia, que eu sou um cara imparcial, sou um cara isento. Vamos lá. Como é falso? Ó, não sou, não. Não. O Corinthians, Sombra, ele é o líder, de média de público aqui no Campeonato Brasileiro. É. Ele tem uma média de público aí de 36.652. Porque é líder. O Palmeiras é o vice-líder, ele tá com 33.453. O Grêmio é o terceiro colocado com 25.557. E o São Paulo é o quarto colocado com 25.514. E aí tem o Bahia na quinta colocação aí com 18. É. E o Flamengo na sexta com 17, 110. O Atlético Paranaense com 16. Você pode puxar dos últimos 4 anos também? Daqui a pouco aí eu trago os dados aí também. Beleza, anota aí. Tá bom? Vamos falar agora de uma coisa importante. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então eu tenho uma dica pra você. Passe no banco 24 horas que tem no seu caminho e que você não paga nada mais pra usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo, na hora, se dá pra sacar e fazer aquela comprinha extra. Tomar um lanche, pegar um cinema. Lembre-se, o banco 24 horas está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada mais pra usar, você agiliza a sua vida e sobra mais tempo para fazer o que mais gosta. Vai lá, aproveite e use o Banco 24 Horas. Tem sempre um pertinho de você. Estamos recebendo hoje no Estádio 97, convidado especial. Tá aqui Sérgio Malandro. Boa, Sérgio. Aê, Glu-Glu. Glu-Glu. É só ficar nervoso aí, galera. Não, é só discussão. Da Copa Rio. Aí, você sabe que eu fui lá fazer um show pro Palmeiras, cara? Você foi, malandro? O Palmeiras tava concentrado, né? Na final da Copa do Brasil, brother. Final da Copa do Brasil. Aí, fiz um show lá, meu irmão, e pô, foi mó barato. Aí as esposas estavam lá também, aí foi um dia que eles estavam mais light, né? Foi no hotel. Ah. Aí, meu irmão, deu um gás na garotada lá, mano. A gente ganharam o bagulho, Dudu. Viu? Você é pé quente, hein, malandro? Ganharam o bagulho. Você é pé quente, bagulho, pé quente. Tá? Eu achei que você ia chegar com a taça do Mundial e do nada você ia chegar. Ah, pegadinha do malandro! Nossa, que deitada do Dudu. Porrada, o Palmeiras do Palmeiras. Não tem Mundial, Palmeiras? Não tem, acho que tem. Malandro. Sério, acho que tem. Não tem. É que os caras não conhecem de história. Mas o... Eles sabem falar que nós não temos as coisas que a gente tem. Agora, saber que o time deles quebrou, eles não sabem. Em São Paulo eu fico meio... Ô, Serginho. Você é flamenguista, Serginho? Eu sou do Rio. Você é fluminense? Fluminense. E aqui em São Paulo eu sou assim, pá. O Corinthians eu gosto, porque tem os amigos corintianos, né? Tem Boa, malandro. O Andrés, né, pô, é amigo nosso. O Sandro, o Cabeção, o Xareque. Aí, Xareque, se pintar de verde, é o Xareque. Pintar de verde ali, o cidadão ali. Pô, ele não tá rico porque não quer. Se eu tivesse essa cabeça, essa cara, irmão, eu ficava na porta das escolas só fazendo mágica. O Xareque já arrumou uma Fiona ou não? Ah, então, o Xareque ali, olha o Xareque. Olha a carinha dele, se pintar de verde, vira Xareque ali. Ali. Ô, Serginho! Ele ia fazer show comigo, bicho. Eu antigamente fazia circo, há muitos anos atrás. E eu falava, irmão, vou dar R$50 para quem tiver um capacete de bota que der na cabeça dele. E não cabia nenhum capacete, brother. Cara. Eu nunca perdi R$50. E quando ele andava comigo de moto, eu ganhava multa dobrada, porque o cara andava sem capacete e eu tinha que pagar a multa. E é verdade mesmo, brother. Ali. É que no rádio não dá pra ver, né? Dá, no, tem meu... imagem. Atenção, pessoal, vamos focar no Shrek. Um dele ali, o Shrek. Vamos focar no Shrek. Olha o Shrek. Não, Vieira, deixa que as câmeras captam o Shrek. As câmeras captam o Shrek. O corintiano doente, meu irmão. Ele chora, ele ri, ele emociona, bicho. O bicho chora. Diga, beijo. Ô, Serginho, tá me ouvindo? E aí, mano, como é que tá o Rio aí? O Rio tá indo, né? Tudo na buena. Ô, Serginho, é legal pra caramba que você tá no Estádio 97. E, porra, já fui em 3 shows teu lá de stand-up, cara. É uma coisa espetacular, cara. São 2 horas e meia que você chora de rir. Eu ia te perguntar um negócio, não ia te pedir.

Anteninha pra cá, anteninha pra lá. Anteninha pra cá. Sai no saco, anteninha. Tá doido, brother. Vambora. Desço, um grande beijo pra você e parabéns pelo teu programa lá, Fofocalizando, hein? Tamo junto. Boa, Décio. Meu amigo querido, e a gente tem que se ver mais aí pra poder botar o assunto em dia. E vem no meu show, cara. Vai no Renaissance, cara. Sábado, meia-noite, pô. Vai lá, muita gente já foi. Tanta gente já foi, a Mara foi, o todo mundo foi, o Coisinha foi, o outro foi também. O... tá todo mundo indo. Foi. Aliás, ele podia ir com a Mara, né, Serginho? Pode ir com a Mara foi, pô. Ela é... Mas então, Serginho, o problema é que tem tanta gente lá, que teve que entrar todo mundo de graça, não deu pra entrar. E... não ia dar lucro. Não, espero lá no show, hein, pô, sábado. Tá bom, cara, tá bom. Meia-noite do Renascimento. Valeu, obrigado, Décio. Valeu, Décio. Até o Rivelino foi, né, Serginho? O Rivelino foi, pô. Obrigado, Décio. Boa noite, valeu. Parabéns aí, tchau. Tchau, Décio Pitinini aqui no Estádio 97 da Energia 97. O Estádio 97 tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol, beba com moderação. Dá um recado pra você que quer fazer uma viagem de navio legal. No ano que vem tem o navio do Energia na Véia. Olha que bacana, ano que vem, show do Jota Quest, show da Blitz e também show do Roupa Nova. Faça hoje mesmo a sua reserva do navio do Energia na Véia, 3 dias e 3 noites. Muita festa, cara, é festa na primeira, na segunda e na terceira noite, são 3 shows maravilhosos, é um navio para quem quer curtir um flashback bacana, então ligue agora e faça a sua reserva, 3624-9007, 3624-9007, você pode parcelar sua cabine em 12 vezes, que facilita, né, Dodô? Porra, em 12 facilita. Vezes. Ô, Serginho, é maneiro isso aí. É o show com quem? É o com a Blitz? Não, gente, a rádio tem freta um navio. Pô, maneiro isso. E já faz mais de 10 anos isso. E uma vez por ano, a gente faz lá um navio, um mini cruzeiro de 3 dias e 3 noites saindo maneiro, de Santos. Maneiro, maneiro. Só legal. Com festas, e aí legal. São os DJs tocando flashback, etc. Porra. E tal. E rolam 3 shows, um em cada dia. Aí vai ter Blitz, Jota Quest e Roupa Nova. Pô, que maneiro, que dia vai ser? Pô, tinha que ter um stand-up do Serginho. É, isso eu ia falar agora. É isso que a gente podia fazer lá. E aí, podia fazer lá com nós, hein? A gente sempre abre pra alguém fazer um show de stand-up no navio, que a galera curte muito. Legal, brother. De 16 a 19 de março do ano que vem. Pô, bacana, dá tempo de agendar. Tá, dá tempo de agendar. Hein, Serginho? Já fiz um show no navio, é sensacional. Mas esse navio aí, eu não sei se é o mesmo que você foi, é o MSC Preciosa. É um dos maiores navios que vem pra cá. É o maior navio europeu no Brasil, não tem igual. Não, é maneiro, essa viagem, já fiz essa viagem, vai sair de Santos. É, 3 dias, 3 noites. Isso, é, legal. É isso aí. Vale a pena mesmo, isso aí é um programão, hein, bicho. É, nós, Serginho. Vamos combinar. Não, eu vou falar contigo, a gente vai acertar aí pra você fazer um show no navio. Boa, vai ser legal, hein. Eu já fiz uma vez aí navio, uma coisa maravilhosa. Fica na cabine, vou levar minha gata, vou levar minha mulher. Minha mulher tá aqui hoje. Vem, meu amor. E se ninguém rir, a gente joga o Serginho no mar. Fazia amorzinho no navio, né? O navio vai andando. Eu só faço amor com meu chapéu de hélice. Aí a cabine é com. Chapéu de hélice. Chapéu de quê? Meu chapéu de hélice. Mas sério que você já fez isso? Chapéu de hélice? Ela fala que é uma fantasia dela. Aí ela fala, amor, chapéu de hélice. Aí eu boto meu chapéu de hélice e vem peladão. Aí começa. Eu não te emprestei da minha cabeça de cachorro, mano. A primeira noite eu botei meu chapéu de hélice. Lembra, meu? Posso contar, né? Posso, né? Pode. Vou contar. Ela tá adorando, pode contar. Ela tá meio séria, mas vou contar. Botei meu chapéu de hélice. Ela falou assim, olha, você vai fazer amor comigo com chapéu de hélice? Eu falei, vou. Ela falou assim, puxa vida, eu vou realizar meu sonho. Aí eu comecei, né? Peladão, só com chapéu de hélice. Eu comecei, ai, ai, é. Gozei, foi, já gozou, foi pegadinha no balão. Gozei porra nenhuma. Ô, mano. Foi a primeira noite. Foi a primeira noite do Serginho Balada. Ô, mano, chapéu de hélice e desodorante Bozano, né, mano? Ah, lógico, você acha que o malandro vai dar esse vacilo? O cara tinha que estar perfumado, o cara tinha que estar cheiroso. E é por isso que o malandro também não abre mão de usar esse Bozano Extreme. É, rapaziada, sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar.

Where you run to? Ocean of man.